Existem muitos que vêm apregoando a possibilidade de uma vida sem Deus. Ateus convictos que diante de um mundo técnico, frio, racionalizado, calculado, medido, a única possibilidade que tem é crerem nas capacidades da razão humana. E eu não estou falando de gente tola. Eu estou falando de gente muito inteligente. Filósofos, pensadores, cientistas. Seja lá como for. E para bem da verdade, nós podemos constatar claramente é que ninguém vive sem fé. Cada um de nós tem fé em alguma coisa, em algo ou em alguém. Uns creem na capacidade da razão humana de superar as realidades e as coisas, outros creem na natureza e nessa capacidade que ela tem de se transformar, absorver e mudar a realidade. Outros ainda acreditam no valor e no bem do ser humano, que há de adiante resolver e solucionar todas as coisas, e fora aqueles que acreditam, perdoe a redundância, em várias crendices. Tem gente que acredita em anão de jardim, tem gente que acredita em bruxa, tem gente que acredita em fada, tem gente para crer em tudo. Mas seja lá como for, o fato é este. As pessoas não vivem sem fé. E após as muitas experiências da história humana, principalmente as mais recentes, eu continuo preferindo crer em Deus. Eu prefiro continuar crendo em Deus e colocar todo o meu coração, toda a minha alma sobre essa realidade que tomou a minha vida quando eu era praticamente um menino, mas que percebo, na verdade, me tomou desde o ventre materno. Eu creio em Deus. E eu continuo preferindo crer em Deus. E crer de um modo como crê um ser humano inteiramente racional. Plenamente racional. A bem da verdade, hoje não podemos mais crer em um Deus como criam os antigos, ou como criam as pessoas na Idade Média, ou como criam em Deus que, por exemplo, morava lá em cima. Até a Idade Média, todo mundo pensava que o mundo tinha 3 andares, um andar de cima, um andar que a gente mora e um andar de baixo. E eu hoje não posso, como um homem racional, crer que Deus mora lá em cima. Porque não tem lá em cima. A minha razão não me permite acreditar que existe um lá em cima. Ao contrário, o que a ciência tem dito é que não há um lá em cima. Deus não mora no andar de cima. Mesmo assim, porque isso faz de Deus um ser tão distante, lá em cima, me lembra a poesia da Cecília Meirelles para criança, O Último Andar. Ah, é lá que eu quero morar. Porque o último andar é inatingível. Nem todos moram no último andar. A Ilmara mora no último andar. Deus não é um ser distante lá de cima. Um ET. Um extraterrestre. Um ser do além. Que está lá do lado de fora do mundo. E que apenas ocasionalmente interfere no mundo, ou fazendo bondades ou criando realidades difíceis. Não. A compreensão odierna de Deus deve mostrar que, de que modo que Deus é e está presente no mundo e ao nosso lado, mostrar que nós habitamos não o mundo dos homens, mas o mundo de Deus com os homens. Nós cremos num Deus que escapa ao nosso alcance e à nossa compreensão, como o ar ou a luz, quando nós queremos pegar a luz e agarrar o ar. Foge. Ele é muito mais real do que toda a realidade, visto que, segundo nós cremos, ele é o princípio primeiro e o fim último. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Todas as coisas e a realidade última do coração humano e de todas as coisas que são é Deus mesmo. Nada do que existiu, e tenha eu conhecimento das coisas que tenham existido, ou não tenha eu conhecimento das coisas que existiram, mas nada do que existiu, nada do que existe, e nem nada do que existirá, se sustenta, se mantém, ou será sem o concurso do seu braço, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Então nada do que foi, nada do que é, e nada do que será, foi, é e será sem a mão de Deus. Isso me faz lembrar um amigo budista que dizia assim, e pula o homem e diz, sou livre, pobre criatura, mal sabe ele que pula na mão de Buda. Deus é o sustento de tudo, de tal modo que sem ele nada é. Porque nada nem ninguém existe de per si e nem para si. Ou se sustenta em si mesmo, ou na sua própria força, ou no seu próprio poder, ou na sua própria razão. É por isso que São Paulo vai dizer assim, que ele é o cabeça de todo principado e potestade. E todo mundo fica inculcado com isso e com dificuldade de entender. É porque nada do que é, conheça eu ou não conheça, me seja desconhecido ou seja me mostrado, ou eu fique eternamente ignorante de todas as coisas que existem, tudo que existe, existiu ou existirá, não existe sem a mão de Deus, porque se Deus tirar a mão, deixa de existir. Ele é o vivente, ele é o existente, o ser de tudo, o ser por si, o ser em si. O único que sustenta em si mesmo e pode sustentar-se em si, porque todas as outras coisas, pessoas ou realidades, não se sustentam por si mesmo. Tudo se sustenta em Deus, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Cremos em Deus, aquele que é o infinito, de todo o finito, o permanente de tudo aquilo que é transitório e passageiro, o eterno no meio do efêmero e de tudo o que há. Eu acredito que nada tem marcado mais esta geração do que a certeza da descartabilidade ou a mania do consumo. E por isso mesmo um sentimento de transitoriedade e de efemeridade das coisas. É por isso que os jovens têm medo de entregar o seu coração, seja o que for, porque eles estão convencidos da provisoriedade, da transitoriedade das coisas. E aí tem dificuldade até de assumir compromisso. Mas nós, todavia, cremos no absoluto. Em meio à relatividade desse mundo, nós cremos no Deus que é incondicionalmente participante de uma realidade condicionada, arrumada, feita hoje assim e amanhã de outro modo. A nossa fé diz que Deus é o imprescrutável, é o inesgotável, é o que arde sem se consumir na imagem lá de Moisés no deserto e da sarça. É o fundamento último e permanente, a rocha inquebrantável, a origem primeira e o sentido último de tudo aquilo que existe, o imutável, o inabalável, o insofismável. É o nosso ponto de partida, é a nossa rocha firme. Eu gosto da Bíblia porque ela, em vez de usar toda essa linda linguagem da teologia, ela usa as imagens que nós podemos entender. É rocha, é cidadela, é fortaleza. Diante de todo esse poder imensurável, diante desta eternidade incontável, diante desse ser inesgotável, os antigos cunharam uma palavra quando estavam diante dessa experiência. E a palavra foi essa: temor. Temor. Moisés sentiu temor. Elias sentiu temor. E essa é uma expressão bíblica muito conhecida: temor e tremor. E se eu tivesse agora que dizer com toda a simplicidade por que nós não devemos temer a Deus, que nós não devemos temer este fundamento último, eu como cristão, para justificar isso, eu apontaria para Jesus Cristo. Jesus é a justificativa de nós não termos medo de Deus. Ele é a razão de nós não termos medo de Deus. O Jesus de Nazaré, que andou pelas estradas cálidas e empoeiradas lá da Palestina. O Jesus dos Evangelhos. Em Jesus Cristo se tornou inequivocamente claro que esse fundamento último do ser humano, do mundo, da história, não é um abismo escuro e pavoroso que eu devo ter medo. Não é, vou usar a linguagem mais compreensível, um buraco negro imprescrutável. Não é um nada sem fim. Não é um nada sem sentido. Estou usando a frase dos filósofos e algumas definições que eles têm. Não é. Pelo contrário. Em Jesus Cristo fica claro de uma vez para sempre que atrás de todas as nuvens escuras existe um fundamento de luz. Fica claro, amigo, verdadeiro, a realidade do Deus que nós cremos. Atrás de todo absurdo, de toda ausência de sentido, de toda obscuridade, habita um sentido humano e amigo, atrás de toda a realidade, mesmo que eu não possa ver e nem entender este sentido e esta realidade. Em Jesus Cristo, Deus mostrou-se para o amor e não para o temor. Tal como se revelou em Jesus Cristo, Deus é a garantia de que tem sentido viver. Tal como se revelou em Jesus Cristo, Deus é a garantia de que faz sentido amar. Tal como se revelou em Jesus Cristo, Deus é a garantia de que a nossa luta não é vã. Que a busca por justiça, liberdade e dignidade são fundamentadas não somente na razão, mas acima de tudo no Deus que mostrou o seu rosto no rosto humano de Jesus Cristo. Como se mostrou em Jesus Cristo, Deus é a garantia de que faz sentido desprezar algumas coisas e amar outras. De que faz sentido crer na boa semente e não ligar tanto assim para a erva daninha, como se revelou em Jesus Cristo, Deus é a garantia de que faz sentido ainda manter a fidelidade e cultivar a amizade, de que ainda vale a pena amar e ser amado, e ter a capacidade de aceitar e de perdoar, e de ser perdoado. Como se mostrou em Jesus Cristo, Deus é a garantia de que ainda vale a pena crer e esperar pela justiça. Do mesmo modo como faz sentido perdoar e superar o sofrimento. Deus em Jesus Cristo mostrou-se como a garantia do bem e do amor em meio a uma sociedade bruta, injusta, truculenta, corrupta, violenta. Ele é a garantia de que a semente pequena pode esconder uma árvore frondosa, de que um pouquinho só de fermento é capaz de levedar toda a massa. Que a gente ainda pode crer que as coisas vão mudar. Deus é em Jesus Cristo a garantia de que faz sentido parar tudo, vender tudo, deixar tudo, colocar todo o esforço e razão para encontrar um filho, para salvar uma pessoa, para encontrar ainda que seja somente um que se perdeu. Vale a pena investir tudo por causa de um outro, nem que seja só um. Deus mostrou o valor do desprezível em Jesus. Ele mostrou a força dos fracos, o coração do mundo sem coração, o suspiro de quem padece, o belo e a beleza dos rejeitados, dos excluídos, dos esquecidos, dos feios, dos famélicos, dos amaldiçoados. O mundo é um mundo absurdo da razão e do lucro, do consumo e do descartável, da Microsoft e da IBM, da Nike e da Coca-Cola. Da cocaína e do Comando Vermelho. Das crianças prostitutas e drogadas. Neste mundo do luxo esbanjado e da miséria endêmica, do professor mal pago e do segurança e do capanga bem remunerado, nesse mundo da inconsistência e da incongruência, nesse mundo da incoerência e da maquiagem, nesse mundo que vende o sonho e a esperança para aprisionar a alma, nesse nosso mundo do mercado fabricado de necessidades construídas, nesse nosso mundo sem inflação e com recessão, existe alguém que é o descanso de todas as minhas buscas, a resposta de todas as minhas perguntas, o sentido de todos os absurdos. Existe alguém que é o descanso de todo o meu cansaço, a resposta de todas as minhas inquietações, o sentido de todos os meus dissentidos, a razão de toda a minha loucura. Existe alguém que é o fundamento último do próprio ser, permanente e eterno, e que me faz crer nas coisas simples e pequenas, nas coisas boas e amáveis, nas coisas boas do coração. Existe alguém que me ama e que pode me fazer feliz. Existe um alguém que me ama e que quer que eu seja feliz. Existe alguém que me ama e que me ajuda a construir todo dia, cada dia, outra vez a minha vida, cheia de sentido e de bem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. a Ele, pois, a glória para sempre. Amém.